Prepara o track, quem sabe pega os discos e vai pro ataque. Aponta a agulha que a fagulha é pra toda a picape. Solta o beat, trabalha o beat, embarca na nave. Talento esculpido com o dedo pra toda a cidade. Lapidando ouvidos aguçados pra bons discos. Talento é do DJ e a glória é pra Cristo. Som no ar pra inspirar, a dançar, pintar, rimar. Clima lá em cima com um par de MKs. Desde o Grandmaster Flash a performance enriquece. Seja no back to back, em cima dos stress. Bom pra todos, deixa tocar nos pratos. Vinil se mantém no Brasil de fato, DJs no ato. Eles que ritmizam movimento e festa. São eles que têm nas próprias mãos uma orquestra. Importantes como todos os elementos na cultura. Profissão de risco é deles, glória a Deus e som pra rua. Busca segue pelo melhor timbre, melhor beat. Evolução constante, não hesite, aperta o repeat. Pra contemplar no hit, os stress, acredite. Aumente o volume do fone enquanto passa nas marquises. Busca segue pelo melhor timbre, melhor beat. Evolução constante, não hesite, aperta o repeat. Pra contemplar no hit, os stress, acredite. Aumente o volume do fone enquanto passa nas marquises. A cada sequência dando um formato nos tracks. A cada loop do beat, a inspiração pro moleque. A cada corte no arranjo, formar o take no tempo. As BPM na pista, enriquece o sample. E de um modo adquirindo inspiração a cada take. Talento no qual provém de um beatmaker. Times, instrumentos, forma a música certa. Maestro dos beats que rege essa orquestra. Monos, estéreos, sequências na melodia. Um bom beat é o critério pra soar na sintonia. Batidas milimétricas como um release dos clássicos. Realçam a fonética e os BS se tornam práticos. Atos intactos de formato agradável. Os meus relatos abstratos, aptos a ser notável. A criação é um dom adquirida com amor. Ritmo e emoção assim dedico com louvor. Louvai ao Senhor com todos os ritmos. É pra todos os maestros os beats que eu dedico. A busca segue pelo melhor timbre, melhor beat. Evolução constante, não hesite, aperta o repeat. Pra contemplar no hit, os stress, acredite. Aumente o volume do fone enquanto passa nas marquises. A busca segue pelo melhor timbre, melhor beat. Evolução constante, não hesite, aperta o repeat. Pra contemplar no hit, os stress, acredite. Aumente o volume do fone enquanto passa nas marquises.